amei. Foi a primeira vista quando olhei pra ela. Fiquei admirado, que moça tão bela. Perdi o seu contato e ela me passou. Ela me falou que estava em busca de um homem pra casamento, pois tinha terminado um relacionamento e estava solteira, tinha muito tempo. Foi uma noite gostosa, fizemos amor. No outro dia o meu telefone tocou. Eu atendi pensando que fosse meu bebê. Era o seu namorado, não era você. Tô aqui no bar, bebendo pra esquecer esse amor bandido. Estou vivendo sonho louco proibido. Ela me enganou fazendo amor comigo. Tô aqui no bar, garçom, enche meu copo e deixa aqui o litro. Se não se incomoda, pode beber comigo. Olha o que essa bandida aprontou comigo. Fizemos amor. No outro dia o meu telefone tocou. Eu atendi pensando que fosse meu bebê. Era o seu namorado, não era você. Tô aqui no bar, bebendo pra esquecer esse amor bandido. Estou vivendo um sonho louco proibido. Ela me enganou fazendo amor comigo. Tô aqui no bar, enche meu copo e deixa aqui o litro. Se não se incomoda, pode beber comigo. Olha o que essa bandida aprontou comigo. Tô aqui no bar, bebendo pra esquecer esse amor bandido. Estou vivendo um sonho louco proibido. Ela me enganou fazendo amor comigo. Se não se incomoda, pode beber comigo. Olha o que essa bandida aprontou comigo. Olha o que essa bandida aprontou comigo. Ei, mulher bandida.